Ficheiro 3, página 28. Durante toda a sua vida, Lisbeth sempre gostara de problemas e charadas. Tinha 9 anos quando a mãe lhe oferecera um cubo de Rubik, que lhe pusera a habilidade à prova, durante uns breves, mas frustrantes, 40 minutos, até que compreendera como funcionava. A partir desse momento, nunca mais tivera qualquer dificuldade em resolver o problema. Nunca perdia os testes de inteligência dos jornais. 5 figuras de formas estranhas e a pergunta era como deveria ser a sexta. Para ela, a resposta era sempre óbvia. Na escola primária, aprender a somar e a subtrair. A multiplicação, a divisão e a geometria eram extensões naturais. Sabia somar a conta num restaurante, fazer uma fatura e calcular a trajetória de um obus disparado a uma dada velocidade de um determinado ângulo. Era fácil. Mas antes de ler o artigo naquele exemplar do Popular Science, nunca se sentira intrigada pela matemática ou pensara sequer na tabuada como sendo matemática. Para ela era uma coisa que aprendera numa tarde na escola e nunca compreendera por que razão o professor insistira em voltar ao assunto durante o ano inteiro. Então, de repente, intuíra a lógica inexorável que devia forçosamente estar por detrás dos raciocínios e das fórmulas. E fora isso que a levara pela primeira vez à secção de matemática da livraria universitária. Mas fora só quando começara a ler Dimensions in Mathematics que todo um novo mundo se abrira à sua frente. A matemática era, na realidade, um quebra-cabeças lógico com um número infinito de variações, enigmas que era possível resolver. O truque não estava em resolver problemas aritméticos. 5 vezes 5 seriam sempre 25. O truque estava em compreender as combinações das várias regras que permitiam resolver qualquer problema matemático, fosse ele qual fosse. Dimensions in Mathematics não era, estritamente falando, um manual de estudo. Era um calhamaço de 1.200 páginas sobre a história da matemática desde os antigos gregos até às atuais tentativas de compreender a astronomia esférica. Era considerado uma bíblia, na mesma linha de que a aritmética de Diofanto significara e continuava a significar para os matemáticos sérios. Quando abrira aquele livro pela primeira vez, no terraço do hotel da praia de Grand Anse, fora arrebatada para um mundo encantado de números. Era um livro escrito por um autor que não só sabia ensinar, como era capaz de entreter o leitor com historietas e problemas surpreendentes. Graças a ele, pudera acompanhar o percurso da matemática desde Arquimedes até ao contemporâneo Jet Propulsion Laboratory na Califórnia. Compreender os métodos que usavam para resolver os problemas. A equação de Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, formulada 5 séculos antes de Cristo, fora uma epifania. Naquele momento, Lisbeth compreendera o significado do que decorara na escola secundária numa das poucas aulas a que tinha assistido. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ficara fascinada pela descoberta de Euclides, feita por volta de 300 a.C., de que um número perfeito par é sempre o produto de 2 números, dos quais um é 2 elevado a a-1 e o outro é 2a-1, sempre que 2a-1 seja um número primo. Aquilo era um aperfeiçoamento da equação de Pitágoras e ela via a infinidade de combinações possíveis. 6 igual a 2 elevado a 1 vezes, abrir parênteses, 2 ao quadrado menos 1, fechar parênteses. 28 é igual a 2 ao quadrado x, abrir parênteses, 2 ao cubo menos 1, fechar parênteses. 496 é igual a 2 elevado a 4 vezes, entre parênteses, 2 elevado a 5 menos 1. 8.128 é igual a 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 7 menos 1. Podia continuar indefinidamente, sem encontrar um único número que quebrasse a regra. havia ali uma lógica que apelava à sua noção de absoluto. Assimilara, com um prazer nunca desmentido, Arquimedes, Newton, Martin Gardner e uma dúzia de outros matemáticos clássicos. E então chegar ao capítulo sobre Pierre de Fermat, cujo enigma matemático, o último teorema de Fermat, a trazia baralhada havia 7 semanas, um período de tempo negligenciável, tendo em conta que Fermat dera com os matemáticos em doidos durante quase 400 anos. Até que, em 1993, um inglês chamado Andrew Wiles conseguira solucionar o mistério. O teorema de Fermat tinha um enunciado enganadoramente simples. Pierre de Fermat nasceu em 1601 em Beaumont de Lomagne, no sudoeste da França. Ironicamente, nem sequer era matemático, mas um magistrado que se dedicava à matemática como passatempo, o que o não impediu de ser considerado o maior matemático autodidata de todos os tempos. Como Lisbeth Salander, gostava de resolver enigmas e charadas. Achava uma graça especial a provocar os outros matemáticos, inventando problemas sem fornecer as soluções. Descartes usava, para se lhe referir, uma grande variedade de epítetos menos lisonjeiros. E um colega inglês, John Wallis, chamava-lhe esse maldito francês. Em 1621, foi publicada uma tradução em latim da Aritmética de Diofanto, que continha uma compilação completa das teorias dos números que Pitágoras, Euclides e outros matemáticos da antiguidade tinham formulado. Foi quando estudava a equação de Pitágoras que, numa explosão de puro gênio, Fermat criou o seu imortal problema. Formulou uma variante do teorema de Pitágoras. Transformou o quadrado em cubo. E em vez de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, escreveu x ao cubo mais y ao cubo igual a z ao cubo. O problema era que a nova equação parecia não ter qualquer solução em que x, y e z fossem números inteiros positivos. O que Fermat acabava de fazer era, recorrendo a uma pequena alteração teórica, transformar uma fórmula que tinha um número infinito de soluções perfeitas num beco sem saída, que não tinha nenhuma. Porque o seu teorema era precisamente isso, um beco sem saída. Fermat afirmava que, em parte alguma do infinito universo dos números, havia um número inteiro e positivo que, elevado ao cubo, representasse a soma de dois outros números inteiros e positivos elevados ao cubo. E que esta regra era geral e aplicável a todos os números inteiros e positivos, com uma potência superior a 2, ou seja, precisamente a equação de Pitágoras. Os outros matemáticos apressaram-se a concordar que assim era. Usando o método de tentativas sucessivas, confirmaram que não encontravam qualquer número que desmentisse a afirmação de Fermat. O único problema era que, mesmo que contassem até ao fim dos tempos, nunca seriam capazes de testar todos os números existentes. Ao fim e ao cabo, são infinitos. E, consequentemente, nunca poderiam estar 100% seguros de que o próximo número não desmentisse ou provasse a falsidade do teorema. Em matemática, todas as afirmações têm de ser matematicamente provadas e expressas de acordo com uma fórmula cientificamente correta. O matemático tem de poder subir a um pódio e declarar: é assim porque. Fermat, como era seu hábito, acirrava provocadoramente os colegas. Assim, rabiscou na margem de uma página do seu exemplar de aritmética o enunciado do problema, seguido pelas palavras: cuius rei demonstrationem mirabilem sane dectexi anc marginis exequitas non caperet. A frase ficou imortalizada na história da matemática. Encontrei uma demonstração desta proposição realmente maravilhosa, mas a margem do livro é demasiado estreita para a conter. Se a intenção era exasperar os seus pares, foi bem sucedido. Desde 1637, não houve praticamente matemático que se prezasse que não tenha dedicado tempo, por vezes muito tempo, a tentar decifrar a demonstração de Fermat. Gerações de pensadores fracassaram na tarefa, até que Andrew Wiles desencantou finalmente a prova que todos esperavam. Quando conseguiu, havia 25 anos que estudava o enigma, os últimos 10 a tempo inteiro. Lisbeth Salander estava confusa. Na verdade, não era a resposta que lhe interessava, era o processo de solução. Quando alguém lhe propunha uma charada, ela resolvia-a. Antes de compreender os princípios do raciocínio, a resolução dos enigmas que envolvessem números era muito mais demorada, mas chegava sempre à resposta correta antes de a ir verificar na página das soluções. Quando leu o teorema de Fermat, pegou num pedaço de papel e pôs-se a rabiscar números, mas não conseguiu encontrar o que procurava. Desdenhou ir ver a resposta, de modo que passou por alto a secção que dava a solução do Wiles. Em vez disso, acabou de ler Dimensions e confirmou que nenhum dos outros problemas referidos no livro apresentava para ela uma dificuldade particular. Voltou então ao enigma de Fermat, dia após dia, com crescente irritação, perguntando a si mesma que demonstração maravilhosa teria ele descoberto. Meteu por becos sem saída, uns atrás dos outros. Ergueu os olhos quando o homem do quarto 32 se pôs de pé e se encaminhou para a saída. Tinha estado ali, sentado, 2 horas e 10 minutos. Ella Carmichael pousou o copo em cima do balcão. Descobrira logo nos primeiros dias que as bebidas cor-de-rosa com estúpidos guarda-sóis de papel não faziam o género daquela cliente. Lisbeth Salander pedia sempre a mesma coisa. Rum com Coca-Cola. Excetuando uma noite em que estava com uma disposição dos diabos e se embebedara de tal maneira que ela tivera de pedir ao porteiro que a ajudasse a levá-la para o quarto, o consumo normal ficava-se por café latte e um par de rums com cola, ou cerveja Caribe. Como sempre, tinha-se sentado no extremo direito do balcão e abrira um livro que parecia conter complicadas filas de números. E que, no entender de ela, era uma escolha estranha em termos de leitura para uma rapariga daquela idade. Reparara também que Lisbeth não parecia minimamente interessada em ser engatada. Os poucos solitários que tinham tentado a sorte com ela tinham sido rejeitados, gentil, mas firmemente. Bem, num caso não tão gentilmente como isso. Chris McAllen, o sujeito que levara muito literalmente com os pés, era um vadio local que andava mesmo a pedi-las. Por isso, ela não ficara nada preocupada quando, sem que se tivesse chegado a saber muito bem como, ele tropeçara em qualquer coisa e caíra na piscina, depois de ter passado a noite inteira a chegar o juízo a Miss Salander. Diga-se em louvor de McAllen que não guardara rancor. Voltar ao bar na noite seguinte, sóbrio como um juiz, e perguntar a Lisbeth se podia pagar-lhe uma cerveja, que ao cabo de uma breve hesitação ela aceitara. A partir daí tinham passado a cumprimentar-se delicadamente quando se encontravam. Tudo bem? Lisbeth assentiu e pegou no copo. Alguma novidade a respeito de Matilda? Continua a dirigir-se para cá. Somos capazes de ter um fim de semana agitado. Quando é que vamos saber? Só mesmo em cima da hora. Pode continuar a avançar para Granada e então decidir virar para Norte no último instante. Ouviram uma gargalhada, um tudo-nada demasiado estridente e voltaram-se para olhar. Era a senhora do quarto 32, que achara aparentemente muita graça a qualquer coisa que o marido tinha dito. Quem são? O Dr. Forbes? São americanos de Austin, no Texas. Ella Carmichael disse americanos, como se cuspisse a palavra. Já tinha percebido que são americanos, mas que estão a fazer aqui? Ele é médico? Não, não é um desses doutores. Está ligado à Fundação Santa Maria. O que é isso? Apoiam a educação de crianças dotadas. Ele é uma excelente pessoa. Está a negociar com o Ministério da Educação a construção de mais uma escola secundária em St. George's. é uma excelente pessoa que bate na mulher, disse Lisbeth. Ela lançou-lhe um olhar incisivo e acabou por afastar-se até à outra ponta do bar para atender um par de clientes locais. Lisbeth passou os 10 minutos seguintes de nariz enfiado no livro. Descobrira que tinha uma memória fotográfica muito antes de ter chegado à puberdade, e isso tornava-a diferente de todos os colegas de turma. Nunca revelara o segredo a ninguém, exceto a Mikkel Blomqvist, no momento de fraqueza. Já sabia de cor o texto de Dimensions in Mathematics e só carregava o livro de um lado para o outro porque ele constituía um elo físico com Fermat, como se aquele tijolo se tivesse transformado num talismã. Naquela noite, porém, não conseguia concentrar-se no teorema de Fermat. Em vez disso, continuava a ver o Dr. Forbes sentado, imóvel, na carenagem, a olhar durante 2 horas para o mesmo ponto perdido no mar. Não seria capaz de explicar como foi que desconfiou que havia ali qualquer coisa que não batia certo. Finalmente, fechou o livro, subiu ao quarto e ligou o PowerBook. Surfar na internet não o obrigava a pensar. O hotel não tinha banda larga, mas podia ligar o modem interno do computador ao telemóvel e receber e enviar e-mails. Teclou uma mensagem para pest_xyz_666@hotmail.com. Sem ADSL. Preciso info sobre Dr. Forbes, da Santa Maria Foundation, e mulher, residentes em Austin, Texas. $500 para quem fizer a pesquisa. Assinado, Vespa. Acrescentou a sua chave PGP pública, encriptou a mensagem com a chave PGP de Peste e enviou-a. Olhou para o relógio. Passava pouco das 7:30 da tarde. Desligou o computador, fechou a porta do quarto à chave, caminhou 400 metros ao longo da praia, atravessou a estrada para St. George's e foi bater à porta de uma cabana nas traseiras do Coconut. George Bland tinha 16 anos e era estudante. Queria ser advogado ou médico ou talvez astronauta. E era tão escancelado como Lisbeth e só um poucochinho mais alto. Lisbeth conheceram na praia no dia seguinte a ter-se mudado para Grand Anse. Tinha-se sentado à sombra de umas palmeiras para ver os miúdos a jogar futebol à beira-mar. Estava embrenhada em Dimensions quando o rapaz chegara e se sentara na areia a poucos metros de distância, aparentemente sem se ter apercebido da presença dela. Observara-o em silêncio, um rapaz negro, de sandálias, de jeans pretos e camisa branca. Também ele abrira um livro e mergulhara na leitura. Era como o dela um livro de matemática. Matemática básica 4. Começara a escrever num caderno de exercícios. Quando ela tossicara, o rapaz quase dera um salto. Pedira desculpa por tê-la incomodado e preparava-se para se afastar. Quando Lisbeth lhe perguntara se achava a matemática difícil. A álgebra. Um minuto mais tarde, ela apontara-lhe um erro nos cálculos. Passada meia hora, tinham acabado os trabalhos de casa dele. Passada uma hora, tinham revisto todo o capítulo seguinte do livro e ela explicara-lhe o truque por detrás das operações aritméticas, como se fosse sua professora. O rapaz olhara para ela fascinado. Passadas 2 horas, tinha-lhe dito que a mãe vivia em Toronto, que o pai vivia em Grenville, do outro lado da ilha, e que ele vivia numa barraca um pouco mais adiante, na praia. Era o mais novo da família e tinha 3 irmãs. Lisbeth achava a companhia dele surpreendentemente calmante. A situação era invulgar. Raramente iniciava uma conversa com um desconhecido apenas para falar. Não era uma questão de timidez. Para ela, uma conversa tinha de ter uma função concreta. Como é que chego à farmácia? Ou quanto custa o quarto? A conversa tinha também uma função profissional. Quando trabalhava como investigadora para Dragan Armansky, na Milton Security, nunca tivera problemas em ter longas conversas, desde que fosse para obter informações. Por outro lado, não gostava de conversas pessoais que levavam sempre a intromissões em áreas que ela considerava privadas. Que idade tens? Adivinha. Gostas da Britney Spears? Quem? Que achas dos quadros de Karl Larsson? Nunca pensei sequer nisso. És lésbica? Vai-te lixar. Aquele rapaz era envergonhado e tímido, mas era bem educado e tentava manter uma conversa inteligente, sem competir com ela, nem meter o nariz na sua vida. Como ela, parecia estar só. E parecia aceitar com naturalidade que uma deusa da matemática tivesse descido do céu para a praia de Grand Anse, e com prazer que ela condescendesse em fazer-lhe companhia. Puseram-se de pé quando o sol mergulhava no horizonte. Ele acompanhara-a até ao hotel, apontando de passagem a cabana, que era a sua morada de estudante. Timidamente perguntara se podia convidá-la para um chá. Ela aceitara. O que parecera surpreendê-lo. A cabana tinha uma mesa mal atamancada, duas cadeiras, uma cama e um armário de madeira para a roupa. A única iluminação provinha de um candeeiro de secretária com um fio que se prolongava até ao coconut. O rapaz tinha um fogão de campanha. Oferecera-lhe uma refeição de arroz e legumes que servira em pratos de plástico. Ousadamente oferecera-lhe até um charro da droga local, que ela também aceitara. Lisbeth não pudera deixar de notar que ele estava perturbado pela sua presença e não sabia como tratá-la. Num impulso, decidira deixá-lo seduzi-la. Acabara por ser um processo dolorosamente complicado, em que ele, sem dúvida, compreendia os sinais dela, mas não fazia ideia de como reagir-lhes. Finalmente, ela perdera a paciência, empurrara-o para a cama e despira a camisa e os jeans. Era a primeira vez que se mostrava nua a alguém depois da operação em Itália. Saíra da clínica com uma sensação de pânico, demorara imenso tempo a perceber que não estava ninguém a olhar embasbacado para ela. A Lisbeth Salander, que normalmente se estava nas tintas para o que os outros pensavam a seu respeito, parecera ter-se sumido naquele dia. O jovem Bland fora a iniciação perfeita para o seu novo eu. Quando, por fim, depois de algum encorajamento, conseguira desapertar-lhe o sutiã, George apagara imediatamente a luz antes de despir-se também. Lisbeth voltara a acendê-la. Observara-lhe atentamente as reações, enquanto, com uma notória falta de jeito, ele começara a tocar-lhe. Só muito mais tarde descontraíra, segura de que ele pensava que os seus seios eram naturais. Por outro lado, era pouco provável que tivesse muita experiência em matéria de seios femininos. Não tinha planeado arranjar um amante adolescente em Granada. Cedera a um impulso. E quando o deixara, muito mais tarde, nessa noite, não tencionava voltar. Mas, no dia seguinte, encontraram-o na praia. E apercebera-se de como aquele desajeitado rapaz era uma companhia agradável. Durante aquelas 7 semanas, George Bland tornara-se uma presença habitual na vida dela. Não estavam juntos durante o dia, mas passavam as horas até ao pôr do sol na praia e as noites sozinhos na cabana dele. Tinha consciência de que, quando passeavam juntos, pareciam dois adolescentes. Sweet 16. Ele achava, evidentemente, que a sua vida se tornara muito mais interessante. Conhecera uma mulher que estava a ensinar-lhe matemática e erotismo. George Bland abriu a porta e sorriu encantado. Queres companhia? Perguntou ela. Lisbeth Salander deixou a cabana um pouco depois das 2 da manhã. Tinha uma agradável sensação de calor no corpo. E seguiu pela praia, em vez de apanhar a estrada até ao hotel. Caminhou sozinha no escuro, sabendo que Bland estaria 100 metros mais atrás. Fazia sempre aquilo. Ela nunca ficava a noite toda, e ele protestava, dizendo que era perigoso uma mulher andar sozinha àquelas horas. Insistia em que era seu dever acompanhá-la, sobretudo quando era muito tarde, como tantas vezes acontecia. Lisbeth ouvia-lhe as objeções e então punha fim à discussão com um firme não. Ando por onde quero e à hora a que quero. E não, não preciso de escolta. Da primeira vez que o apanhara a segui-la, ficara verdadeiramente aborrecida. Mas agora achava aquela necessidade de protegê-la uma ternura. De modo que fingia não perceber que ela seguia e que daria meia volta quando a visse entrar no hotel. Perguntou a si mesma o que faria se fosse atacada. Usaria o martelo que comprara na McIntyre's e que transportava na bolsa exterior da sacola. Não havia muitas ameaças físicas a que não fosse possível fazer frente com um bom martelo, pensava Lisbeth. As estrelas cintilavam, apesar de uma lua quase cheia. Ergueu os olhos e identificou Régulus na constelação de Leão, perto do horizonte. Estava quase a chegar ao terraço do hotel quando se deteve bruscamente. Acabava de ver alguém junto à linha d'água em frente do hotel. Era a primeira vez que via alguém na praia, depois de escurecer. Estava quase a 100 metros de distância. Mas Lisbeth soube, no mesmo instante, quem era o homem que ali estava ao luar. Era o excelente Dr. Forbes, do quarto 32. Com 3 rápidos passos, escondeu-se atrás de uma árvore. Olhou na direção de onde tinha vindo, mas também de George se tinha escondido. A figura junto à água caminhava lentamente de um lado para o outro. Estava a fumar um cigarro. De vez em quando detinha-se e inclinava-se, como que a examinar a areia. Esta pantomima continuou durante 20 minutos, até que, de repente, Forbes voltou, caminhou rapidamente para a entrada do hotel que dava para a praia e desapareceu. Lisbeth esperou alguns minutos antes de descer até ao sítio onde ele tinha estado. Descreveu um lento semicírculo inspecionando a areia. Tudo o que conseguiu distinguir foi seixos e algumas conchas. Minutos depois, desistiu da busca e voltou ao hotel. Na varanda do quarto, inclinou-se, apoiada à balaustrada, e espreitou para a porta dos vizinhos. Silêncio total. A discussão da noite tinha, obviamente, terminado. Passado algum tempo, tirou da sacola umas mortalhas e começou a enrolar um charro com a droga que George lhe tinha dado. Sentou-se na cadeira da varanda e ficou a olhar para o negrume do mar das Caraíbas, enquanto fumava e pensava. Sentia-se como um posto de radar em alerta máximo, com todas as luzes a piscar no vermelho.